quando a vida muda de tom, sinto a intensidade da confusão. Olhos abertos, mas perdido em mim, desabafo em rimas, o que é o fim? Amizades que vêm e vão, frustrações dançam na minha mão. Paixões que queimam me fazem esquecer o que é real, o que é viver. É um labirinto sem saída, entre sorrisos e a ferida. Adolescência, um ciclo de dor, desilusões em busca de amor. É um labirinto sem saída, entre sorrisos e a ferida. Adolescência, um ciclo de dor, desilusões em busca de amor. Identidade em mil fragmentos, cada dia um novo sentimento. Conexões que surgem e se vão, um eco profundo no coração. Sonhos grandes, pesadelos também, a vida ensina mais quem é alguém.